me afundar na lingerie, baby. Me perder na relatividade das pequenas. Eu já nem sei seu telefone, baby. Não vou mais ter remédio para dor de cabeça, meu bem. Ainda bem que agora não tenho cabeça. Meu, deixe-me em paz. Imagine só. Chuchu. Deixando bem baixo, baby. Chegou a hora do evazer, Verlaine 500, baby. Eu vou mais a me afundar na lingerie. Vou-me embora, vou pra casa mais cedo. Cuidado que cavalo não desce escada. Eu subo, desço, paz e amor. Chuchu. E as serras me deslumbra, baby. Que elas são? Telefone pra você. Quem já dançou sempre tem medo dos homens, baby. Eu vou mais a me afundar na lingerie. Ainda bem que eu não tenho cabeça. Deixe-me em paz. Imagine só. Chuchu.